o Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Começando mais um Papo do Fino com a garganta novinha em folha, que beleza! Hoje vamos falar de um assunto muito bacana que está aí já. Vamos falar de futebol olímpico, acompanhando inclusive o calendário olímpico. Porque o futebol começa 2 dias antes da abertura, então a gente também faz o programa antes de falar da Olimpíada. Futebol olímpico, vamos passar pelo todos os medalhistas, a história, o peso dessa conquista. Tudo isso nesse programa com a presença deles, os comentaristas mais olímpicos do Brasil, Nogueira Bolina. Salve, rapaziada. Cleiton Montanha. Opa! E Rodrigo Bronquinha. Aqui. Qui queres. É isso aí. No próximo bloco a gente começa a discutir o futebol olímpico, mas antes temos que fazer um parênteses para falar da promoção O Fino das Copas! Sim, meus amiguinhos. Temos um vencedor da última pergunta premiada. A pergunta que era: qual o maior público oficial registrado até hoje numa partida de futebol? Não é aquele... Tava bala, assim, né? Que conspiram, que acham, público não pagante, cadeirante, menor de idade, não. É o público oficial, pagante, bonitinho. Da FIFA. Da FIFA, tudo certinho, regulamentado. E quem acertou a pergunta foi Jackson Cordeiro Lima, de Belém do Pará. Minha nossa. Onde nasceu Jesus Cristo. E Fafá de Belém, né? Exato, que beleza, peitolão. Ele acertou a pergunta corretamente. O maior público oficial presente foi no Maracanã, no dia 31 de 8 de 1969, eliminatórias da Copa de 70, Brasil e Paraguai, 183.341 pessoas estavam presentes naquele jogo. E esse Jackson bateu o recorde do Fino. Ah, é? O que ele fez? Foi o cara que mandou o e-mail mais rápido. É mesmo? Um raio? Postou um raio, parecia um raio. Oh, temos que apurar isso, hein? Auditoria, hein? Exatamente, deve ter que uma lacha aí no meio. Acho que uma montanha passou por Belém no Pará, então. É isso aí, então, Jackson, parabéns. Coincidência ou não, o seu DVD foi postado hoje nos Correios, chegará na sua casa num tempo aí hábil, né? Porque Belém é longe, receber, né? Você vai receber um tempo recorde, foi postado hoje, justamente quando o podcast tá indo pro ar, você já recebeu o seu DVD em casa. Pô, Belém do Pará, não sei não, hein, velho. Mas foi via Sedex, vai chegar tudo bonitinho. Chega... Parabéns, Jackson, você é o grande vencedor dessa promoção. Muito bacana, né? O nosso quinto vencedor já, né? Vencedor. E cada um de um lugar diferente, né? Já teve Rio Grande do Sul, teve Minas, teve não, Goiás, né? Não. Teve alguém do Centro-Oeste ali que já ganhou... São Paulo, agora de Belém, muito bacana, né? O Papo do Fino ecoando em todo o Brasil. Ainda bem que o Emerson Feltrin, nosso amigo lá do Japão, não ganhou, senão vamos ter que mandar um Sedex internacional pro cara, haja dinheiro. Vamos falar no próximo bloco do futebol olímpico. E hoje a nossa trilha sonora é de artistas que foram revelados, artistas sub-23, artistas olímpicos aí, obedecendo o regulamento do torneio olímpico. Vamos ouvir Hanson com um bop. Tirava Juba. A parte da letra às vezes não vem, né? Começar o nosso papo falando da primeira Olimpíada. Da primeira Olimpíada da época moderna. Exato, né? Porque senão, né? Peloponeso. Senão a gente vai ter que voltar lá para, né? Não sei primórdios. Quantos séculos antes de Cristo, né? A primeira Olimpíada da década moderna, 1896. Da década moderna. Da época moderna. Ah. De hoje em dia, pronto. Em Atenas, em 1896, Pierre de Coubertin organizou tudo bonitinho, a parada, mas não tinha futebol ainda. Né? Ele tentou. Ah, é? Não era um esporte olímpico ainda. Não, não era, mas ele tentou. O problema é que não virou porque mas não tinha... Mas era um esporte ainda. É, mas porque não tinha... Não, na Inglaterra já era. Ele não conseguiu participante suficiente. Exato. Foi só por isso que não teve. Ele tinha um... Tinha um jogo, aí tinha um cerimonial do jogo, só isso. Um festival, o cara queria marcar, não conseguiu. Um festival, exatamente. Mas em 1896, nem teve esses jogos de exibição. Os primeiros jogos de exibição aconteceram na Olimpíada de 1900, em Paris. Que eram só times, né, que disputavam, times representando os seus países, mas era assim, era só não, de exibição então, e tal. Então, também não era tão representando os seus países, porque podia um país, por exemplo, ter dois ou mais representantes, né? Sim, mas era mais pra exibição, né? Vai quem quer, né? Chama aí o pessoal aí, quem chama quiser aí, participar. Exibição, pra... tem um espaço aí pra bater uma bola. É. Em 1896 teve o problema de ter participante, então eles abriram, quem quer vem pra Pelo ter. Pelo amor de Deus, aparece alguém pra poder representar. Não, e não era clube só, né? Teve... universidade, então eles foram montando o time e o que deu pra levar, levou, né? Só um detalhe, para um esporte ser considerado olímpico, é preciso que seja praticado por pelo menos, que seja praticado em pelo menos 50 países e em 3 continentes, isso no caso do masculino e no caso do feminino, pelo menos 35 países também em 3 continentes. Então essa é a premissa básica para um esporte ser considerado olímpico. Por isso que o badminton demorou tanto? Talvez, né? Agora também o Brasil com a dança dos famosos na TV, é provável que o dança do salão vire esporte olímpico. O país sede pode escolher um esporte, não pode? São 2 esportes. Aí, ó. Dança um é o futebol de salão. Um é o futebol e truco. Não, dança de salão e truco. É porrinha e truco também. Tem que ser palitinho. Porrinha também, né? A gente joga bola e não consegue ganhar. Esses torneios de exibição, eles rolaram em 1900, 1904. Isso, em 1908, oficialmente, o futebol entra no quadro olímpico, né? Foi o segundo esporte coletivo a, né, entrar, a entrar no primeiro quadro. Foi o polo aquático. Isso, grande polo aquático, super popular. Bom, e daí até 1930, né? Foi o grande campeonato de futebol do mundo, né? Sim, tanto que ele é tido como o predecessor da Copa, né? A ideia da Copa do Mundo provavelmente veio da disputa da Olimpíada, né? Agora, qual era o peso de se ter uma medalha olímpica naquela época? Era muito grande, será? Será que valia como um título mundial? Então, depende. Porque, por exemplo, Só fazer um comentário rápido antes. A Eurocopa a gente tem só em 1960, né? É, década de 50 e 60. Década de 50 que ela apareceu, depois da Segunda Guerra. Isso. Né? Antes não tinha Campeonato Europeu de Seleção. Na América já tinha, né? É, a Copa América é Jurássica. Né? Exatamente. Então tem que ver aí qual é o peso, né? Assim, se os times davam mais atenção pro seu Campeonato Sul-Americano ou para a Olimpíada, não, mas sei. É, ainda assim, a gente, até hoje, a gente ouve falar, por exemplo, do Uruguai como a Celeste Olímpica. Então, assim, tinha uma representatividade grande, porque era o torneio de seleções, o único torneio de seleções que tinha na época. O torneio olímpico, o futebol acabou ganhando uma cancha maior a partir de 1924 e 28, quando entrou a Argentina e o Uruguai. É que os sul-americanos foram disputar, porque exatamente, antes era um campeonato. A década de 10, lá, as Olimpíadas da década de 10 e de 1920 não teve... Ele não era tão valorizado. Em 8, 12 e 20, né, você não tinha seleções expressivas, inclusive a Inglaterra, né? Que no caso não é a Inglaterra. Inglaterra, né? Mimimi, né? Não, mas quem disputa os Jogos Olímpicos é a Grã-Bretanha, não é a Inglaterra. Eles mandavam amadores, porque eles já tinham futebol profissional. Exato. Né? E aí sim, em 1924 é que os sul-americanos vão para a Olimpíada pela primeira vez para disputar, né? E aí o Uruguai vence em 24. E faz a final com a Argentina em 28, mas né? Mas você sabe como é que você percebe que era sem expressão o futebol olímpico antes de 1924? Simplesmente pelo fato do Holanda ter 3 medalhas de bronze. Então, assim, pro Holanda chegar em 3 semifinais seguidas, é porque o campeonato não devia valer nada, né? E outra coisa também, a gente for pensar em transporte, locomoção, em 1920, 24, o nego ficava 2 meses no barco pra poder chegar do outro lado. Mas aí você pensa em 30 também, porque não, mas, assim, a gente fez o podcast sobre a Copa de 30. Aí os caras faziam esse esforço todo e valia. Não é, mas assim, as primeiras, então 8, 12, 20... Em 1908, eu acho que pouco lugar aqui na América do Sul deve ter sabido que tinha a Olimpíada. Porque o número de times que jogou a Olimpíada foram 6 países. E a França entrou com 2 times em 1908. Ah, então, assim, 2 quadros? É, então assim, poxa, não era um negócio meio bagunçado. Igual o Eduardo acabou de falar da regra, e por que o esporte tem que ser olímpico? Naquela época não era, né? Então assim, os países estão participando da Olimpíada, escolhe o esporte, você escolhe outro. Escolhe outro e vamos fazer... Era assim, o negócio era mais... Hoje em dia o negócio tem mais informação, tudo, o negócio fica um pouquinho mais arrumado. Mas antigamente ia ser uma bagunça. E tem uma outra situação que faz o torneio não ser valorizado pelo seguinte. A Olimpíada, ela acabou tendo um boom a partir de 1986, né? Epa! Antigamente a Olimpíada não era tão valorizada. Ele deu um salto histórico na Olimpíada. Não, que a Olimpíada, ela era... E ele inventou uma Olimpíada em 86 também, né? Junto com a Copa do Mundo. 84. 84 em Los Angeles? Talvez sim, porque... Teve cidade, o 84 foi o boicote soviético, não foi? Sim, o boicote soviético. Mas, né, televisão... Eu acho que antes... Qual foi a de Moscou? 80. 80. Que tinha o ursinho, né? Isso, bicha. Essa foi super popular. Essa acho que foi a Olimpíada mais popular, assim, também pelo boicote a que abriu, né? Também com o boicote americano. Mas lembra que a abertura foi bonita, com mundo, o ursinho, exato, todo mundo ursinho, assistiu e tal. Aí sim, a Olimpíada ganhou um peso. Mas aí o futebol já não era tão importante. Vamos explicar por quê. A gente falou, mas né? Mas vamos voltar, porque teve toda a época da... Vamos pegar o DeLorean e voltar. A gente joga bola e não consegue ganhar! O Uruguai, como o Nogueira comentou, foi bicampeão olímpico. E ele foi pra primeira Copa, né, em 1930, com essa fama, né? Olha, a seleção bicampeã olímpica, a Celeste Olímpica e tal. E se você vê, em 36, a Itália foi campeã olímpica também. E ela foi pra Copa de 38 também com a fama de, olha só, a Itália era campeã... A temida, né? Campeã mundial em 34, ganhou a Olimpíada em 36 e chega na Copa de 38 com a... Ó, os caras são os atuais campeões mundiais e campeões olímpicos. Aí, daí pra frente, você tem a Segunda Guerra, né, que interrompe tudo. Em 48 volta numa Olimpíada bem manca em Londres, né, que a gente até comentou no podcast sobre as guerras, né? Uhum. Que fizeram só pra, tipo, ó, vamos aproveitar a data... Né, tanto que a Suécia ganha. Olha a Suécia aí, de novo. Então, mas a Suécia... Mas a Suécia, se você for remontar a época da década de 40, a Suécia era um dos grandes times da Europa. Sim, sim, sim. Né, tanto que ela tem até uma medalhinha de bronze em 24 já. Exato, grande Suécia, não é? A seleção mais simpática do mundo é a seleção sueca. Mas daí pra frente, com o estabelecimento da Copa do Mundo como um grande evento já, né? Especialmente a Copa de 50 no Brasil, que volta, e depois 54 já na Europa, aí a coisa cai, né? No... É, não é que a coisa cai, aí perde surge... a importância. Então, né? Mas surge uma rivalidade da FIFA com o COI. Eu discordo. Por que, então, que você exponha... acha isso? Assim, não, é que o que que acontece? A Olimpíada, ela é um grande evento desportivo do mundo. E a FIFA, ela dirige o grande evento futebolístico do mundo. Se, de repente, a Olimpíada tivesse um grande evento que o futebol fosse grande, ia tirar o brilho da Copa do Mundo. Só por isso. Tá, a gente vai discutir isso melhor no terceiro bloco. Ô, você foi cuzão agora, hein? Porque você mandou o cara falar o argumento dele, ele tá esperando você falar de volta. Seu... Mas é que tá na pauta. Pois eu sei, tá eu na sei, pauta no terceiro bloco, porra. Mas no Mas terceiro... você devia ter falado antes. Que eu falei agora? Você devia ter falado antes dele falar, né? É nada, ele não tem resposta agora. Ele vai ficar pensando até o terceiro bloco. Não vou, tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua. Certo, vamos certo. Fazer o seguinte, então. Vamos antecipar o terceiro bloco? Vamos chegar no terceiro bloco mais rápido? Já encerrando o primeiro? Isso. Já indo pro segundo isso. E já pulando pro terceiro. Muito bem, muito Beleza. Bem. No pique. Mais um artista olímpico, então. Grande sucesso, Under 23. Quem? Ele, The King of Pop. É Michael Jackson, Smooth Criminal. Bom, vamos lá, vamos falar agora dos maiores medalhistas olímpicos da história. Já falamos aqui do Uruguai bicampeão, da Itália campeã em 36. E quem mais? Quem mais tem? O Brasil títulos? Não tem? Tem umas pratas, tem uns bronze, mas ouro não tem. Que é bom ouro, que é bom mesmo, não tem. O maior medalhista de ouro é surpreendente, né? Não acho até. Por que não? A Hungria? Teoricamente seria surpreendente, porque na Copa do Mundo eles não tiveram o mesmo desempenho. E mas eles, é engraçado, se você... Sem querer entrar no terceiro bloco novamente, eles, na verdade, só levaram 3 medalhas de ouro porque só jogavam os amadores. Vamos entender essa coisa do amadorismo. Quando que entra essa parada? Porque assim, beleza, começou a Copa do Mundo e tal, e aí existe aí um... Até no começo da Copa do Mundo você tem uma certa dificuldade em saber quem é amador, quem é profissional. Até o Brasil, né, já mandou seleção semi-amadora, semi-profissional então, e tal. Né? Como que isso... Como que essa regra entra na Olimpíada? Quando que começa a valer só jogador amador, não pode mais profissional? Então, tem que deixar claro uma coisa. Em 1932, não teve futebol na Olimpíada por conta dessa discussão. Olha só, interessante. né? Então não teve realização de futebol na Olimpíada. Por quê? Porque o COI não tinha desenhado ainda o conceito sobre amadorismo. Então aí já começava o grande problema em relação a essa discussão. É amador ou é profissional? Aí eles chegaram a um consenso... Que só os amadores iriam jogar. Que só os amadores iriam jogar e eles definiram o que seria amador para eles. Certo. É o que não recebe, como o atleta não é uma profissão, não recebe para ganhar. E em 1936 foi a primeira competição só de amadores. E aí você tem um bloco soviético dominando esse período, né? Sim. É, o bloco socialista ele vai ganhar até a Olimpíada, se não me engano, de 84. Né? Então desde 52 até 84, só países do bloco socialista ganham, porque... 84 teve a mudança. Até 84, onde a França ganha. E o que acontece? Na época, a Europa vivia aí a divisão aí da Guerra Fria. Esses países do bloco socialista, eles mandavam os jogadores que, teoricamente, eram equivalentes aos profissionais dos outros países. Por quê? Porque eles não eram considerados atletas profissionais em seus países. E acabava levando a melhor seleção que eles tinham, porque nenhum atleta do país era considerado profissional, logo eles poderiam mandar todos os atletas que eles tinham. Já os outros países não. Tinha os atletas profissionais, esses atletas não podiam, então vai uma avalanche e aí do país. E era muito criticado isso, né? Não, e você vê assim, o domínio é impressionante. Porque, era no pódio inteiro, né? Não era só no título. Era praticamente o pódio inteiro, cara. Você pega aqui, 52, Hungria, medalha de ouro, Iugoslávia, prata, e esse tem a Suécia com o bronze. Que é neutra também, não considera como capitalista. Depois, você tem União Soviética, Iugoslávia e Bulgária. Os três. Iugoslávia, a Dinamarca entrando aí, né? De novo. A medalha de prata, mas a Hungria, medalha de bronze. Depois você tem um bicampeonato da Hungria com Tchecoslováquia e Bulgária como prata. Em 72, a Polônia é ouro com a Hungria em segundo. E a medalha de bronze dividida entre União Soviética e Alemanha Oriental. Em 76, a Alemanha Oriental vence com a Polônia em segundo e a União Soviética em terceiro. E em 80, né, no último ano aí de domínio comunista, digamos assim, deu Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e União Soviética. Cara. Batendo na Iugoslávia. Batendo na Iugoslávia, quer dizer, os quatro, né? Um domínio impressionante justamente por esse fato, né, de jogadores semi-amadores. Aí 84 muda, por quê? Porque o COI percebe que o negócio tá ficando sem graça. E aí tem um boicote também, né, 84. É, exato, tem um grande boicote. Como eles ganharem. E o que que acontece? Eles resolvem abrir, eles conversam com a FIFA, né? E resolvem abrir para jogadores profissionais que não disputaram a Copa do Mundo. Exato. Essa era a regrinha. Que aí depois, em 92, cai pro Sub-23, né? Então, é aí que eu falo que tinha uma certa rixa entre os dois, porque o que que acontece? Que é quando você chega nessa nova mudança do Sub-23, o COI vai completar a FIFA num ciclo de Mundial Sub que ela tinha. Porque antigamente não existia, não sei se alguém vai lembrar, que algum ouvinte vai lembrar com certeza, que tinha aquele campeonato de novos. Sim, eu lembro. Você lembra? Toulon, teve em Toulon, na França, que o Brasil ganhou, inclusive. E é um complemento ao campeonato que a FIFA tinha. Então aí ficou bacana pra FIFA. A FIFA tem os três sub-oficiais, né? Que é o Sub-17, o 20 e o torneio olímpico virou o Sub-23, né? Virou o Sub-23. E aí depois eles abrem pros três maiores, né? Pros três maiores de idade. E independente de jogar a Copa do Mundo ou não, né? A gente joga bola e não consegue ganhar! Mas enfim, a gente não falou quem são os grandes campeões olímpicos. Então, eu falei da surpreendente, que você discordou de mim, né? Da surpreendente seleção húngara. Que é tricampeã olímpica. Argentina. Bicampeã olímpica. Uruguai, União Soviética. Prata. É que a União Soviética não existe mais. Não, mas aí você considera a Rússia, né? Mas faz parte da história, né, meu amigo? Porque todas as medalhas da União Soviética foram pra Rússia. A Ucrânia Uruguai. Se fodeu nessa daí, né? Porque só do Sergei Bubka deve ter umas 18, mas beleza. Uruguai também entra aqui, duas medalhas de ouro. É, mas como a Olimpíada é diferente, né? Olimpíada você pega pelo quadro de medalhas, né? Então, pegando o quadro aí, ouro, prata e bronze, quem que é o grande bicho papão aí dos Jogos Olímpicos? Vocês têm aí? Hungria. E o Yugoslávia. Cinco medalhas. São três de ouro, uma de prata e uma de bronze. E quem mais? Mais medalhas você tem a Argentina, duas de ouro e duas de prata. Olha aí, os hermanos. A União Soviética, duas de ouro e três de bronze. Olha só. A Iugoslávia com três de prata, uma de ouro e uma de bronze. Exatamente. A Polônia, uma de ouro e duas de prata. A Grã-Bretanha tem duas de ouro. Lá no comecinho. Tem três de ouro. A Grã-Bretanha tem três de ouro. A Grã-Bretanha são três de ouro. Não, ele tá considerando a terceira aquela que não conta. de 1900. Ah, não, só vale de 1908 pra frente. Só de porque senão os Estados Unidos vai ter duas medalhas de ouro aí também. Não, os Estados Unidos, na verdade, não foi ouro naquelas duas. Ah, mas eles ganharam alguma medalha. Eles ganharam duas medalhas na mesma Olimpíada. Que foi prata e bronze. É, exatamente. Ó, não, aqui na América tem quatro medalhas. São três de prata e uma de bronze. Olha que beleza. O Brasil também tem quatro. A Holanda tem três de bronze. Três de bronze, fracassada. E depois o Japão tem uma de bronze. Olha aí. Quem? O Japão. Você sabe que depois dessas três de bronze da Holanda, eles nunca mais jogaram uma Olimpíada? Agora, se vocês forem ver, o Chile tem medalha de bronze. Qual o problema do Chile ter medalha? Ah, é. O Chile pra ter uma medalha de bronze. O Paraguai tem uma de prata. Gana tem de bronze, pô. Porra, Camarões e Nigéria tem de ouro, gente. Vocês já ligaram nisso? Agora eu viajei aqui, né? É uma parada muito louca, né? Porque, assim, esse negócio do Sub-23 aí também... A Bélgica tem de ouro. E foi onde de ouro da Bélgica? Na Antuérpia, provavelmente. É, obviamente, né? A gente joga bola e não consegue ganhar! Mas voltando a falar dos times africanos, né? Especialmente da Nigéria, né? Bom, o Brasil sempre se fode com... Africano. Com africano, né? Impressionante. Com africano e com soviético, né? Porque você pode ver aí, a gente disputou uma disputa de... A gente disputou uma disputa, que beleza, ainda bem, né? De medalha de bronze, e a União Soviética venceu, e a gente perdeu uma final pra eles também. Exato. E perdemos também uma de... Vocês podem Polônia, passar, né, aí os anos para os nossos colegas? Eu lembro, mas eu não tô com a data certinha. 88 perdeu para a União Soviética a disputa na medalha de ouro. Em 76, Montreal, perdeu para a União Soviética a de bronze. E aí depois a gente... E em Montreal perdeu da Polônia na semifinal e tinha ganho da Polônia na Copa do Mundo de 74, a decisão do terceiro lugar, né? É verdade. Tinha acabado de ganhar dois anos antes, foi jogar a semifinal olímpica. Onde era a chance de... Tinha a chance de chegar pra disputar um ouro naquela época em Montreal em 76. Então, porque a Polônia provavelmente mandou a mesma seleção e o Brasil não pôde mandar os profissionais. Ah, é verdade, né? Olha tem aí, essa história, né? É verdade. Tem essa história também. Mandou em 88 lá. Era a seleção do Romário, não era? Era a seleção do Romário. Do Neto. Exatamente. O Neto era uma medalha de prata. Esse ano o Romário foi artilheiro da Copa. Uepa! Da Copa? Da Olimpíada. Até colocando Copa em ano olímpico, Olimpíada em ano de Cachaça Copa. É que essa, beleza. Ele tá navegando em papéis, né? E a geração do Dunga e do Tafarel também ganhou medalha, não ganhou? Também ganhou medalha de prata. No seu 88, não foi? Sim. Perdemos pra França? Não, 84 perdeu pra França. 84? 88 perdeu pra União Soviética. Essa geração de 80 é muito fracassada, velho. É, imagina as outras. Fracassada, velho. Não ganharam Copa do Mundo, não ganharam medalha. Mas que seleção porcaria. Mundo, era o melhor futebol do mundo. E em 84, eu vou te falar, hein? Perdeu pra França e 86 também, hein? Zica, exatamente, cara. Né? Então, mas aí, o que que acontece? A seleção de 82 da França era envelhecida, né? Jogou a Copa de 82, era o grupo da Inglaterra, classificou tudo, foi pra segunda fase e rodou na segunda fase. Ainda se classificou na segunda fase, foi quarto colocado, né, na Copa de 82. Era uma seleção já envelhecida, tava sendo renovada. Na Olimpíada de 84, jogou com a seleção renovada e pronta pra 86, que foi a seleção do Platini, Giresse, Amorotti, Ganá, Rochetot. Eles eram menininhos. Eram menininhos, jogaram a Copa, porque não tinham jogado a Copa anterior. Jogaram a Olimpíada. Ganharam a Olimpíada, pegaram uma puta espirinha e fuderam o Brasil em 86. Que beleza. Que beleza. Agora, dando um salto aí do Brasil, depois dessas fudidas aí de Romário, Neto... Dunga, Tafarel, a gente vai pros africanos, né? A Nigéria tirou o Brasil na semifinal, certo? Aquele gol do Canu, maldito. Uhum, lembro, e depois bateu a Argentina na final, em 96, se eu não tô enganado. Em Atlanta, né? Que o Brasil ganhou do bronze metendo 5 em Portugal. Quem foi o Canu antes e depois daquele jogos, né? É o verdade. O Canu depois teve um problema no coração. Então, mas ele, né, jogou. Teve que parar, né? É. Então, mal legal aquela final da mas Nigéria. O JJ Okocha tava nesse time. É verdade. Aquela final da Argentina e Nigéria foi bacana. É de Gana, porra. Eu lembro, a Argentina saiu na frente e o Nigéria virou, não foi? A Nigéria virou faltando 15 minutos pra acabar o jogo. Foi impressionante. Ele virou, tava 2-0. Então, porque de sub-23, esses caras não tem nada, né? É. E fala os caras... E aí, meu, você tem 23 anos? Tenho sim, senhor. Os caras com 32, 36 anos foram registrados com 18. É igual então. É igual a Gina C. Silva querendo disputar o judô feminino. É tipo isso. Camarões tirou o Brasil nas quartas, né? Em 2000. 2000 em Sydney, né? Exato. E esse é o gancho que eu queria fazer com os africanos, lá que o Brasil também tem uma zica com o africano, que é uma beleza. E é bom que o Brasil, além de ser uma zica, ele batiza e dá sorte pros africanos, né? É. Eles vão lá e ganham ouro. Não, porque eles ficam com moral, né? Pô, ganhamos do Brasil, agora ninguém segura, né? Exato. Você vê, ganhar do Brasil assim, geralmente é bom, né? A gente joga bola e não consegue ganhar! Falando em Brasil, né, de seleção grande, importante você ver, o Brasil não tem medalha de ouro, né? só tem medalha de duas de prata e duas de bronze, né? Isso. Inclusive, é uma coisa que você comentou no podcast do futebol argentino, né? Só a Argentina e a França têm o Grand Slam. Tem todos, né? Os títulos, os, né? Canetos. Copa do Mundo, Copa das Confederações, o Torneio Continental e a Olimpíada, né? Só que a França e a Argentina. Só que a Olimpíada fracassado é só o Brasil e a Alemanha. Duas das maiores seleções no futebol, exato. Brasil e Alemanha não tem medalha de ouro. Todas as medalhas da Alemanha, se não me engano, a maioria foi com a Alemanha Oriental, por causa desse lance da cortina de ferro. Na vez, nos três anos que a Alemanha jogou, porque a Alemanha em três Olimpíadas ela disputou como Alemanha unificada. É, então, é o único... A Alemanha Oriental são uma de ouro, uma de prata e duas de bronze. E a Ocidental? Tem uma de bronze. Tem uma de bronze. Olha, na equipe unida ainda. Não, porque quando eles ganharam essa medalha de bronze, a equipe de futebol era da Alemanha Oriental. Então... Ah, era da Alemanha Oriental? É, porque eles dividiam, né? Não, tem um, a Alemanha tem um que é 88. Que é ocidental. Que é ocidental, que é a Alemanha 88. Então, mas anterior a isso... Tem como... essa Alemanha, então, mas só que ela entrava como equipe Alemanha Unida. Não, a equipe... Sim, tudo bem, mas o time que jogava era o time da Alemanha Oriental, entendeu? Não, beleza, mas assim, pra história vai constar o quê? Dois bronzes, né? Não, tudo bem, beleza, mas ouro não tem. Não, só bronze. A Itália, que é a terceira maior seleção do mundo, né? Considerando aí, balizando pelos títulos mundiais, tem uma medalha só também, e lá em 36. Mísera, é, exatamente, bem velhinha. Lá em 36. A Holanda, seleção tradicional... A Itália também tem o bronze de Atenas, né? Ganhou do Iraque de 1-0. Tudo bem, mas eu digo assim, medalha de ouro que vale... Assim, só... Né? O grande Uruguai bicampeão olímpico ganhou as duas e depois não jogou mais. Não jogou mais, vai voltar agora. 34 anos fora das Olimpíadas. Vai voltar agora pra ganhar outra de ouro, hein? Não é que não jogou e perdeu, não chegou na Olimpíada. Então, mas aí, você falou da Alemanha, mas tem exatamente essa questão. A divisão de vagas, ela é muito restrita. Então você não consegue fazer, por exemplo, na Olimpíada... O que você faz na Copa do Mundo, que você coloca a Europa em 9 grupos de 6 times em cada, aí o time grande só pega a teta, bate em todo mundo e tá na Olimpíada. Não tem como. O pré-olímpico deles é muito, acaba sendo muito mais concorrido, um monte de gente não joga. A Bielorrússia tá na Olimpíada, olha que beleza. Então, a Bielorrússia tá na Olimpíada só empatando quase. Ganhou um jogo, entendeu? Então, assim, deu sorte. Só que todo mundo abdica. A Alemanha nem sei se jogou eliminatório. Não fui olhar pré-olímpico. Nem vi se ela jogou. Só que o problema é que são 3 vagas pra Europa, entendeu? São 3 míseras vagas pra Europa. Aí fica difícil, né? Bom, no próximo bloco a gente vai falar dessa Olimpíada que começa agora, né? Começa no finalzinho do mês. Vamos falar dos grupos, da chance do Brasil, do grupo brasileiro. Enfim, vamos lá. E mais um artista sub-23 que fez sucesso, né? Começou... Um artista pré-olímpico. Agora vamos ver uma menina, né? Porque na Olimpíada sempre tem várias musas, não é verdade? Então a gente vai falar de futebol feminino também. Não, futebol feminino a gente vai fazer um podcast especial sobre futebol feminino. Que é uma das coisas mais chatas do mundo, inclusive. É verdade. É, podia fazer um dos esportes mais chatos do mundo, né? A gente já fez. A versão 2. A missão. Isso. Que beleza. Vamos ouvir Britney Spears. Que tal? Com a Virgem. I'm a Slave for You. Que delícia, hein? Vamos colocar até o clipe pra galera sentir o rebolado da menina. Ô, Cride! Rebola aí. O torneio de futebol da Olimpíada de Londres começa 2 dias antes da abertura. Beleza. Qual o nexo disso? Logística, né? Várias outras competições, vários outros torneios também começam antes da abertura por questões logísticas. Algumas provas de vela, algumas provas de remo, por questão logística mesmo. Ah, tá. Bem, por questão de lógica, por que não começa a Olimpíada antes das Olimpíadas começarem? Lógica não, logística. Não, pô. Lógica. Não, tá fazendo outra colocação. Porque pela lógica, por que não começa a Olimpíada antes das Olimpíadas começarem? Por que não marca antes a data de começar a Olimpíada, pô? É, eu não vejo muita questão, essa logística não me convence. Pô, mas que vai mudar, cacete, começar 2 dias não, antes? Não, porque a abertura tem que ser o primeiro evento da Olimpíada. Fazer a abertura depois já começou os jogos. Pô, né? Já tem... É de hoje que isso acontece. Não é de hoje. É. E tem nego, que tem torneio que o cara ganha medalha antes da Olimpíada começar. Não, cara, exato. Com esse nexo, não é? É porque às vezes jogam no mesmo complexo E aí você tem que liberar o complexo pra outra modalidade, entendeu? Tem isso. Beleza, mas... Lembra que é numa cidade só, né? Não é num país, cara. Tá, é, mas na verdade, então eles têm que acertar o alojamento pra caber todo mundo. Que se dane, porra. Deixa os caras, já não, tá montado o negócio. Não, põe a abertura antes, só isso. São quantos grupos nessa Olimpíada? É diário igual hotel, de meio-dia. Se passar no meio-dia, você paga... Check-out, velho. Não tem leite de check-out. Já era, no pé me dói, porra. São quantos grupos no torneio olímpico de futebol? Masculino, 4. 4? Falam aí os grupos pra mim. Bom, o grupo A tem Grã-Bretanha, Senegal, que beleza, Emirados Árabes, maravilha, e Uruguai. Grupo B, México, Coreia do Sul, Gabão, aí fodeu, e Suíça. Ah, até que tá legalzinho esse aí, pô. Ó, México... É, tem que equilibrar porque ficou fraco, né? Não, peraí, México, Suíça e quem mais? É o outro Gabão, aí? Gabão e Coreia do Sul. Não, tirando o Gabão, pô. São 3 seleções que disputam aí. Gabão, né? Mas Gabão, o torneio é sub-23. O Gabão vai vir com 4 caras, com um monte de cara de 30 anos. Então, se a gente for ver, o Gabão pode ser o favorito do grupo. É verdade. Primeiro, que você não sabe ninguém que joga sub-23 desse time. Exato, né? E o grupo C é o nosso, do Brasil, né? Que é uma teta, a verdadeira teta, é impressionante. Brasil, Egito, que é o time, o adversário mais perigoso do Brasil. Mas o Egito é mais bom do futebol. Lembre-se disso. Bielorrússia e Nova Zelândia. Oh, grande Nova Zelândia. A Nova Zelândia, pra você ter ideia, ele tem cara... A lista... Zelândia, eles também são All Blacks, será? Não, eles são All Whites. Se você não ouviu o programa sobre as camisas... Então, do futebol. Então, também pô. Também são All Blacks? All Whites. Não, pô. All Whites, é verdade, é verdade. Vou colocar é verdade, o link aí, você escuta. É verdade, eu lembrei, é verdade. A Nova Zelândia, eles têm um monte... Eles têm uns 2-3 jogadores convocados que não tem time, eles estão desempregados. Tão bom que tá o negócio. É capaz, vitrine, hein, pessoal? É capaz que esses caras fazem gol do Brasil, é capaz, pode ter certeza. A Nova Zelândia fudeu a Itália na última Copa, né? E no grupo D... Esse grupo eu acho que pode ter até uma dificuldade Espanha maior. É o grupo da moto. Porque a Espanha, beleza. A Espanha é o primeiro classificado. Aí o outro fica equilibrado, porque tem Japão, Honduras e Marrocos. É um grupinho chato esse aí. Entendeu? É um grupo que sai equilibrado. E outra, sub-23. Né? Sub-23 é exato. Se fosse a seleção principal, você falaria, pô, aí beleza, né? Mas a sub-23 também é de fuder, não, né? Então, mas é por isso que eu acho que essa Olimpíada tá pro Brasil, cara. Olhando os grupos. Então, cara, vamos lá. O que vocês acham? Quem que leva essa parada? Você acha que esse ano é do Brasil? É o ano do ouro olímpico? É o ano pra fuder com todos os outros esportes? Eu acho que esse ano aqui é o ano olímpico. A Espanha não pode atrapalhar o Brasil? Eu acho que quem pode atrapalhar o Brasil é o Uruguai. Uruguai, eu acho, ó, Uruguai, Espanha, a própria Grã-Bretanha, dependendo de quem for levar. Eu acho que quem pra pode mim atrapalhar... Não, a Inglaterra é a segunda mais Brasil fracassada mesmo, do mundo depois da Holanda, né? Além do Mano Menezes atrapalhar o Brasil... Tem esse detalhe. O próprio Mano Menezes... Depois, segundo, é o Uruguai. Não, cara, mas eu vou falar pra você. Eu acho que o que mais pode trabalhar o Brasil, escreve o que eu tô falando. É a zica, velho. Pelo menos pra quem... São coisas estranhas pra quem entende futebol. Primeiro, por mais que a gente entenda de futebol, a gente não consegue falar 10 nomes de jogador que não é do Brasil que vai disputar a Olimpíada. Acho que nem do Brasil eu consigo falar. Então... Não, do Brasil dá, pô. Então, assim... É, se você for... Qual que é a análise que a gente vai fazer dos outros times, sendo que a gente não conhece a maioria dos jogadores? Assim, a gente vai olhar pelo nome e vai falar, não, aí a Espanha, né, que vem... Então, tirando o Uruguai... Não, mas a Espanha tem o Cuenca, que é um jogadorzinho razoável, tem o Thiago Alcântara. O Alba. É isso que... Então, então a Espanha então, tem os jogadores... Agora, a Grã-Bretanha, quem são os jogadores da Grã-Bretanha? Por isso, coloco, então, por isso que eu falei, eu depende de quem a Grã-Bretanha for levar, porque se você for analisar pelo campeonato inglês... Você pega, tem uns jogadores novos que apresentam... Que só correm, um só pouco... correm. Tudo o Alcott da vida. Então, mas explica pra mim como é que Camarões e Nigéria ganharam uma Olimpíada. Isso é só na habilidade, né? Não, com os caras maiores de 40 anos. Os caras iam dar uma ombrada. Ó, malandro, só tinha Rincón no meio campo dos caras. Eram 4 Rincón no meio de campo. O ataque do Uruguai é de respeito, hein? É, Suárez e Cavani. Então, o Uruguai, ele pode atrapalhar Brasil, um pouquinho. O Brasil, né, convocou o Fernandinho Plus, né? Que é o Hulk. Que só sabe jogar com a perna esquerda. Que só que tem é Fernandinho que... Plus? Que o Hulk, ele joga... O Hulk, ele é mais forte e, mais, e chuta melhor que o Fernandinho, mas... O São Fernandinho de São Paulo, ele tá falando. Fernandinho São Paulo. Fernandinho de São Paulo. É Fernandinho com algo mais. Só sabe jogar, só sabe jogar com a perna esquerda, assim. É, eu não gostei Fernandinho muito da convocação habilidade do Hulk pra seleção olímpica. Eu acho que necessário esse pra cara melhor pra levar, né? Profissional, né, pra seleção principal, eu acho que ele é um cara que compõe bem o grupo... Pra entrar no segundo tempo, sabe, não, dar um salseiro. Quantas piadas, né? Vocês não entenderam a lógica, né, molecada? É. O Hulk vai dar entretenimento pra molecada. Tipo os Vingadores. Isso, ele é tipo dos Vingadores. Hulk barra não, mas você vê. Mas você vê. A concentração vai ficar verde. Mas o Hulk é um cara totalmente desnecessário, né? Porque Leandro Damião e Neymar. É, não precisa. Não já não precisava Hulk, né? Dele. Eu não entendi também. Pra mim, eu levava um outro lateral, por exemplo. É, que é fraco um outro zagueiro. Um outro zagueiro. O Juan é zoado e o Bruno Vini também é zoado, mano. Eu achei que ele falhou aí, mano. Não, é. E o lateral esquerdo, o lateral direito também é de boa. Rafael, mano. Né? Não, e ele vai. E você viu que ele vai querer jogar com o Rafael no gol, né? Quer dizer, né, não. O Rafael ainda do Manchester, ok, mas quem é o reserva dele? Danilo, esse aí é de doente. É de doente, é não, o Rafael fígado, também não gosta do Rafael, não. Mas o Rafael, defendendo, ele é tipo o Fábio Santos, sabe? Ah, ele faz o dele ali e vai, né? Beleza, entendeu? E aí só o Marcelo sobe, né? Então, mas, não, ah, não é o Rafael sobe? Ah, meu Deus do céu. Eu não, o Mano Menezes, ele pra mim fez muita cagada na defesa. E aí entra o que o Montanha colocou. O Uruguai vem jogar com Luiz Suárez e Cavani e o Brasil vem com uma defesa cozida e com um goleiro cozido. E mais porque um detalhe, o Neto é melhor que o Rafael. Mais um detalhe, que eu acho que é fundamental nesses torneios pré-olímpicos, eles convocaram o Arévalo Rios também, né? O volante. Que é pro quê? Pra impor o meio de campo, bater né? Bater em todo mundo. Não, o cara dá duas chegadas no moleque de 3 anos, cara, pô, impõe respeito no meio de campo, já, né? Já meio que mostrou que quando essa chegada, quando ele toma umas duas boas ainda, pelo menos na Libertadores, ele começa a ficar meio... Mesma coisa, então. Desbicando assim, vai saindo de lado, eu né? Eu acho, vai não... ter que mudar o que você tá falando aqui depois. Você tá botando a fé no Neymar nessa Olimpíada? É, na Olimpíada eu também boto fé, sabe por quê? Porque ele vai jogar só contra moleque. Ah, pode crer. Ele vai arrebentar nessa Olimpíada. Né? Ele e o Lucas. Eles vão arrebentar nessa Olimpíada. Igual eles fizeram no pré-olímpico. O Pato vai deitar e rolar, o Damião. Porque ele não vai pegar os cavalão Hulk, na frente, é, né? É, não vai. Não vai não pegar, vai, né? Não é, vai. É verdade, tem que agora, o Nogueira falou uma coisa que foi bacana lembrar. Tudo bem que não adianta lamentar, mas convocação feita. Né? O Uruguai levando o Arévalo Rios ali. Foi você que lembra, não foi o Nogueira porra nenhuma. É que o Nogueira me lembrou do Arévalo Rios. É verdade. O, de repente, se levasse, crédito, Nogueira, cara, se levasse o Ralf, porque o Ralf, o estilo dele já dá medo, né? Então o Ralf, pô, ele levou Sandro e Rômulo, mano. Que cabeça de área do caralho. Sabe hein? Que eu ia falar isso? Eu ia falar do Ralf, mas eu não quis falar pra não ser muito corintiano e tal. O título da Libertadores recente. Mas eu acho que assim, era um cara também pra dar a butinada na molecada, né? Pra então, dar um tapa na orelha no escanteio e falar assim, ó, fica quieto aí, entendeu? E não só por isso, porque ele levou dois volantes muito ruins, né? Ah, mas então, melhor ele levou o Casimiro tá lá na lista. O Casimiro de, tá na lista. Tá na lista, espera, pô. Lá, espera, que espera, tomara que não machuque ninguém. Eu queria que machucasse. Pelo amor de Deus. Eu queria que o Sandro se machucasse. Pô, o Casimiro, ele parece que vai fazer marcha olímpica quando ele corre, velho. Marcha atlética. Marcha atlética, cara. Impossível, cara. O cara, ele não consegue colocar um pé de chão. Não, mas ele não vai jogar, então não adianta. Mas o Casimiro é maior. Sandro e Rômulo é difícil, cara. Eu prefiro então, Sandro a defesa, e Rômulo ó, que o Casimiro. A defesa do Brasil... Sandro e Rômulo dá um título de dupla sertaneja bacana, né? Então, mas só que eles precisavam jogar, né? A gente joga bola e não consegue ganhar. A defesa do Brasil vai dar muita dor de cabeça pra gente. Que nem ele falou, o Neymar pode arrebentar muito, mas vai ser 5x3, 4x2. Não, mas peraí, você tá esquecendo do Thiago Silva, né, pô? Ah, sozinho? Não, ele e o Marcelo, né? É, então, pô, calma aí, beleza, cara. Você então, tem um lado esquerdo, da defesa que tá então, bom. Então, o que, que o adversário vai fazer sabendo disso? Não, mas pô, você tem aí o Thiago Silva pra orientar justamente a defesa. Ah, mas eu acho que a função principal dele como capitão, inclusive, do time é orientar a defesa. É muito cara ruim, é um goleiro fraco. É um goleiro fraco. Eu não acho que o Rafael seja fraco, Rodrigo, do jeito que você tá falando, cara. Nossa, pelo amor de Deus. Eu não acho que ele é ele fraco. Ele melhorou assim, não, porque o Rafael era ridículo. Não era, ridículo. Cara. Não ele era. Melhorou. Ele também o Sub-23, ou seja, os caras não têm chute forte também, então tá beleza. Depende dos africanos também. Meu problema aí tá na zaga e nos dois volantes. Os dois volantes, é muito fraco. Sandro e Romulo não me conformam. Do meio pra frente, vocês, beleza. Então, quem vai jogar de meia armando a seleção? O Oscar. Oscar. Saiu beleza. Hoje, inclusive, que ele é o 10 e o Ganso é o 16. O Ganso é 16. Maravilha. Ótimo. Chupa Ganso. Chupa Ganso. Então vai acontecer o quê? Eles vão marcar? O Neymar vai marcar? Ninguém vai marcar. Quem vai ter que marcar? O Sandro e o Rômulo. A dupla sertaneja. Se o Brasil tivesse, eu acho que assim, se minha mãe tivesse roda, ela era um trator, mas assim, se você tivesse... Ela é um trator, gente. Se você tivesse... Se você tivesse o Ralf ali no meio campo... Já que você vai ter um meio campo que não vai marcar. Não vai marcar o meio campo, entendeu? Então você precisava ter um uma proteção melhor pra tua defesa. A gente vai ter que torcer pra, tipo, fazer 6 enquanto a gente leva 4. Pro ataque funcionar muito, que é o que eu espero. Eu tenho uma colocação, tem uma diferença grande, porque você tá acostumado com o Ganso, que joga com a mão na cintura esperando a bola chegar ali pra armar o jogo. O Lucas e o Oscar vão buscar. Tem essa diferença. Você é santista, acostumado com o Ganso, mão na cintura, esperando a bola chegar no pé dele, pra ele meter aquele passe lindo que ele sempre dava. Não adianta você meter o Lucas no meio campo ali pra sair correndo com a não, bola. Não, o Lucas não vai ser titular nessa seleção. Mas tem que receber uma bola em condição e o volante tem que passar pra dar condição. Peraí, vai esse jogar... É então, peraí, qual que é o provável time titular hoje? Essa linha de defesa ridícula que a gente falou com os dois volantes, beleza. E os outros quatro lá? Ele então, vai jogar no 4-3-3. Mas... Ele vai jogar com o Oscar, o Hulk, Neymar e Damião. Ah, então o Oscar... O Hulk foi pra ser banco? Porra, aí não leva no cara, né, cacete? Vocês não se ligaram nisso, né? Eu, na verdade, achei que... O Lucas não vai ser titular. Eu achei que ele ia botar o Damião no banco. Nada. Não, lógico que não. Ele levou o Damião e o Pato. Tá, tudo bem. Pra não, ele vai levar não, os dois? Tudo bem. Ou o Damião ou o Pato vão ser o 9, entendeu? Provavelmente deve ser o Damião. E aí, abertos, o Hulk e o Neymar, o Oscar municiando o ataque... Com o Rômulo e Sano. Aí ele vai... Então, com meia só ele vai matar o Oscar. Vocês estavam esquecendo que o Hulk tá lá, pô. O Hulk... Por isso que eu falei. Por isso que o Hulk era desnecessário. Medalha pelo menos traz. Alguma. Ah, eu tenho quase certeza que ele traz. Não, medalha pra mim é certeza. Medalha é certeza. Não tem... Uma... Agora, vocês estão apostando no ouro. Ah, se for pra trazer ouro, nem traz. Deixa lá. Eu já tô pensando assim, sério. Vou não, eu acho que se o Chelsea ganhou a Champions... O Corinthians ganhou a Libertadores. Agora é ano do Brasil, porra. O PT fez aliança com o Maluf. O Palmeiras conseguiu ganhar um título. O Palmeiras ganhou um título. O mundo vai acabar, meu. O Brasil tem que ganhar essa medalha de ouro e é agora. E o Léo Acla vai levar a fazenda? Nossa, meu Deus do céu. A gente joga bola e não consegue ganhar. Pra gente encerrar o assunto, vamos falar dessa questão. Vamos voltar à questão do Sub-23. Esse conflito... FIFA, COI. Agora, finalmente. Hein? Eu vou entrar nesse debate aí. E vocês são prova que eu não colei, pesquisei em lugar nenhum, porque... Acabou a bateria do meu computadorzinho aqui. O COI, ele é tipo diretor de empresa. Ele só olha, não faz nada. Ele só aprova ou não aprova. Porque existe uma parada chamada Movimento Olímpico. O Movimento Olímpico, ele é constituído de 4 divisões. O COI, que é o Comitê Internacional. Os CONS, que são os Comitês Olímpicos Nacionais, o Comitê Organizador do país sede e as Federações Internacionais. E cabe às Federações Internacionais organizarem os torneios dentro dos Jogos Olímpicos. Então, a Federação Internacional de Vôlei que organiza o torneio de vôlei, a FINA organiza o de natação e, obviamente, a FIFA organiza o torneio de futebol. Então, assim, não tem uma disputa entre... Eu até concordo com você... dela assim, bom, já que eu tenho o poder de controlar o torneio, ela que faz a regra, exato. O regulamento. Não vou deixar o torneio tão brilhante. Não vou deixar o torneio grande como uma Copa do Mundo, tudo bem. Agora, um conflito de interesses entre COI e FIFA, isso não existe, porque o COI, ele dá pra FIFA, ó, organiza aí. Como eu falei, o COI é um diretorzão, ele só olha e fala, aprova ou não aprova. Quem põe a mão na massa mesmo? São as outras 3 bases do Movimento Olímpico, que organizam os Jogos Olímpicos em cima da Carta Olímpica, que foi escrita pelo Barão de Coubertin, depois é com vários COI, anexos depois. É o COI, o é COM. É o COI, os CONS, as Federações Internacionais... E as COABs. Comitê Olímpico. E as COABs, é, tipo, piadinha horrível. Comitê Olímpico. Não, o Comitê Organizador. Já falou do Comitê Organizador, que é o Comitê do país. Então, não então tem. Mas então, assim, na verdade... Então, justamente, mas agora você citou um exemplo que me deixou mais dentro da temática ainda. O COI é o diretor. Ele só comanda e assina. Aí beleza, eu sou seu diretor e você é meu gerente de produção. Você organiza toda a produção. Aí eu falo pra você, ó, essa produção não tá bacana. Você tem que mudar essa produção. Você vai mudar ou você não vai? Não, mas peraí, Rodrigo. É um consenso, entendeu? Entre os 4... Mas todas essas modificações que ocorreram nesses anos, amador, profissional, joga Copa, não joga Copa, aconteceu tudo por quê? Foi por ideia da FIFA? Não. Foi sempre por solicitação do COI. Mas, ó, olha só. A FIFA sempre, pô, a FIFA tá abrindo mão, certo? Não, vamos deixar Sub-23, vamos usar esse torneio como... Dentro do seu interesse. Sim, claro, porque ela tá no interesse dela. Ela quer deixar a Copa do Mundo como seu evento principal e sempre vai ser. E outra, cara, como é que você vai querer que as seleções europeias jogaram a Euro há um mês atrás e joguem a Olimpíada agora? Não tem calendário pra colocar a seleção principal pra jogar. Não dá. Não então, dá, então, mas na verdade são só três seleções. São só três seleções europeias também. Né? Porra, mas, meu, não interessa, cara. Você vai... Ah, então beleza. Então só vai não, disputar. Não, aí a federação do país aí vira a Série B, sabe por quê? Aí vira a Série B, porque quem não se classificou pra fase final da Euro... Joga o pré-olímpico e ganha, entendeu? Aí vira Série B o negócio, aí fica muito zoado. Ou seja, não é um conflito de interesses. Na verdade, é uma relação de interesse entre todos pra ficar bacana entre todo mundo. Eu acho que, assim, seria muito legal ter os profissionais jogando a Olimpíada, como a gente tem os profissionais americanos agora jogando basquete, que é muito legal. Exatamente. Né? Beleza. Mas, ó, casa certinho, cara. Por que que eles jogam? Porque é na intertemporada da NBA. Agora, só que é o seguinte, o torneio olímpico de basquete, o torneio olímpico de vôlei, eles têm mais expressão que o campeonato mundial. Sim, sim, sim. Não, porque são... Exato, eles fazem então... o ciclo em cima da Olimpíada, né? Exato. Só o futebol não, uhum. O futebol ele faz o ciclo em cima da Copa do Mundo. Enfim, é uma discussão. Eu acharia muito legal que se tivesse os profissionais jogando. Mas acho que hoje é inviável. O próprio tênis. Aqui. Você falou que você queria ver os profissionais jogando. Ah, porque é mais legal, né, cara? Assim, porra, eu acho mais bacana. Eu não queria. Eu acho que essa forma... Você gosta dos meninos, né, Montanha? Não, pelo seguinte... Seu pedófilo. Não, é questão de gostar dos meninos. É assim, é o momento que você pode acompanhar a categoria de base da sua seleção. Que nem eu não acompanho sub-15, sub-17, porque não tem espaço na mídia. Não, o Campeonato Mundial Sub-17 e Sub-20 tem. Passam em ESPN, Sport TV, opa, como não? Tudo. Mas ele não tem um destaque pra todo mundo. Ah, tem. Pra quem acompanha, não, tem, não, Montanha. Não, não tem tanto. Não tem um destaque tão grande. Não, não tem tanto quanto uma Copa do Mundo. Não passa da Globo. O Montanha tá querendo que não passa da Globo. Eu sou a favor dessa parte, da categoria não, de base Brasil, mesmo. Pro Brasil, eu acho bom que aumenta a possibilidade de ganhar o ouro. Tanto é que eu sou a favor de não levar o acima de 23 anos. Deixar só gosto. A meninada. Só a molecada. Pedofilia na veia. Não, eu acho uma puta sacanagem. Eu acho uma puta sacanagem que nem o pessoal foram lá conseguir a vaga. Três caras daquele grupo perderam vaga. Pra três caras que não jogaram. Eu paciência. Não gosto desse tipo. Paciência, o formato é esse... Eu gostaria que fossem profissionais, mas acho que não rola. Hoje, no formato que o futebol é montado, os calendários e tal... Enfim, discussões para outros podcasts. A gente, no próximo bloco, volta com Bronquinhas e Finos da Bola. E agora, uma música especial para os africanos. Sim, o Silverchair. Vocês lembram do Silverchair? Sim, muito sucesso lá no meados dos anos 2000. Fizeram sucesso também, Sub-23. Eles têm uma música chamada Light to Me. Então, africanos, Gabão, minta para mim nessa Copa. Convoque jogadores Sub-40... E Cridê, toca aí. E agora o momento Bronquinha, aquele que parece ser espinafrado nas Olimpíadas. Começa aí, Montanha. O meu Bronquinha vai pra aquela situação do que você não podia usar os jogadores profissionais e amadores. Eu achava uma puta sacanagem isso daí, uma indecisão total do COI. Meu Bronquinha é pra essa situação. Porque tinha times que entrava realmente jogadores amadores... E pela situação de países, política de alguns países, os caras entravam com os jogadores, entre aspas, profissionais. Meu bronquinha é pra isso. Nogueira? Meu bronquinha vai pra geração Robinho e Diego, que prometiam muito e nem conseguiram se classificar pra Olimpíada. Então, meu bronquinha vai pra esse pessoal aí, que na época era muita expectativa, se esperava muito dessa geração aí, que acabou não dando em nada até hoje, né? O meu bronquinha vai pra as três principais seleções... do futebol mundial, Brasil, Alemanha e Itália, mais para Brasil e Alemanha, que não tem nenhuma medalhinha. A Itália ainda tem uma lá em 36, mas depois também não conseguiu mais porra nenhuma. Aquela lá deve ter o dedo do Mussolini também, também, né? Também, é verdade. Mas Brasil e Alemanha, que vergonha, hein? Que vergonha, não tem uma medalhinha, pô. Dá licença. Até o Joaquim Cruz ganhou medalha, porra. Agora o meu vai para a CBF, porque o Nogueira até colocou em relação à seleção que nos classificou. Mas a grande responsável pelos fracassos é a desorganização que a CBF sempre tem em relação ao time olímpico. E esse time olímpico também vai desorganizado, porque assim, não era pro Mano Menezes treinar esse time olímpico. Então pra CBF o Bronquinho. será o destaque nas Olimpíadas, quem vai ganhar a medalha de ouro do Fio da Bola.net. Meu filho da bola vai pra, assim, a Olimpíada, ela acaba... É assim, futebol olímpico, na verdade, ele acaba também trazendo pra, não só os melhores, como a gente tá acostumado a ver na Copa do Mundo. Então, até tem essa distribuição de vários países, então você vê o Gabão nunca, acho que nunca disputou a Copa do Mundo, né? Se disputou, deve fazer muito tempo que eu não me lembro. É essa diversidade que tem dos países aí pra poder concorrer à medalha olímpica. E alguns países que não têm tradição no futebol acabam disputando. Rodrigo Bronquinha. Para os países da cortina de ferro, que bem ou mal, assim, podem ter se aproveitado do fato. Eu não acho aceitável a desculpa que alguns dão. Ah, eles eram profissionais. Não, porque na verdade nenhum atleta lá era profissional. Né? Ninguém recebia salário. Eram todos atletas do estado. Eles não recebiam. Não tinha salário, mano. Como é que pode ser um atleta profissional? A regra dos caras, a economia dos caras é diferente. Então você não pode punir os caras. Aí, bem ou mal, os caras chegavam lá, jogavam e ganhavam. Não tinha o que discutir. Paciência, o COIC e a FIFA que mudassem a regra. Mas a questão é que os caras chegaram lá e ganharam, cumpriram bem o papel dentro do que foi proposto, dominaram, mataram a pau e fino da bola pra eles. Quem vai ganhar o meu fino da bola é a atual bicampeã olímpica, os Hermanitos, a Argentina, que fez o seguinte, levou o que tinha de melhor nas suas duas últimas gerações, Tevez, Messi, sim, Agüero, Mascherano, chegaram lá, passaram o carro, ganharam e boa. Fino da bola para os bicampeões olímpicos, para os atuais bicampeões olímpicos, a Argentina. O meu vai para César Onzari, da Argentina, que marcou um gol de escanteio contra o Uruguai. Foi o primeiro gol olímpico. Olha aí! Então, meu filho da bola vai pra ele e conseguiu marcar o... Foi o primeiro gol desse jeito na história do futebol? Exatamente. E aí, como foi na Olimpíada? Porque antes a FIFA não aceitava isso como um gol. Ah, é? Ela dava tiro de meta. E que Olimpíada que foi? 1924, no dia 2 de outubro de 1924. E aonde foi essa Olimpíada? Foi em Paris. E sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino, senhores, sobre o futebol olímpico, que começa logo mais na sua telinha. Vamos acompanhar e torcer para a primeira medalha de ouro do Brasil. Tomara que venha, vamos torcer, certo? Vamos, né? Temos que fechar esse grande slam do futebol, né, cara? Pô, que é isso, né? Depois que o Rodrigo falou, aquele negócio ficou chato, né? Que o Rodrigo até então ninguém ficava preocupado com esse negócio de ganhar todos os títulos. O Rodrigo falou que faltava o Brasil, né? Agora a gente tem que ganhar essa porra, cacete. E a Espanha só falta ganhar a Copa das Confederações. Exato. Muito, né? E grandes possibilidades. Não vai demorar muito pra eles ganharem. É mais fácil eles ganharem do que a gente. Faltou ali. Ah, mas a gente tem oportunidade antes, viu? É, então é mais fácil eles ganharem então primeiro, tem que tratar viu? Então um grande abraço a todos vocês, meus amigos. Abraços. Como é que é? Goodbye. See you in London. See you in London. Você viu, né? Na semana que vem tem mais Papo do Fino. Um grande abraço. Tchau.